informação. A 38ª edição do Expo Engá será realizada, como de costume, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro. O evento será realizado nos dias 6 a 16 de maio. Em entrevista para o programa Agrocultura, apresentado por Emílio Barbosa, na RUC, a presidente da Sociedade Rural de Maringá, Maria Iraclésia de Araújo, conta que a estrutura para a festa está praticamente pronta. Nós estamos na reta final, os estandes estão sendo montados, a readequação do parque está sendo finalizada. Quer dizer, se você for hoje no Parque de Exposições de Maringá, a cada 2 metros que você vai andar, você vai ver uma frente de trabalho. As pessoas que forem para a exposição precisam ficar atentas com as mudanças no tráfego na entrada. Do parque. Maria Iraclésia explica as diferenças do trânsito nos dias do evento. A Avenida Colombo, ela vai receber normalmente todo o fluxo de pessoas, de pedestres. Ela só não vai receber veículos. Nós tínhamos 2 entradas, esses 2 portões de estacionamento, eles serão redirecionados para a Avenida Guaiapó e para a Rua Haiti. Uma das novidades da feira deste ano é que os doadores de sangue vão pagar meia entrada. Para o desconto, é preciso apresentar a carteirinha de doador na bilheteria. William Kaiser e Camila Munhoz para a RUC.